MC, UGK for life. Jusqu'à ce qu'il baise un des games. Et ça verdadère. This for my trio gangsta. Sauf malin. I'm a full time hustler. Real boss, brother, shine sharp. I get it how I live. And I'm never gonna stop. Now that gangsta. Now that gangsta. When me right through the hood, you can hear the bass knock on the girl. Them love me. Me, I'm a city lock. Now that gangsta. Ser gangsta não é só ter carrão, correntão ou então falar de mulher. Tem muita coisa envolvida que não entenderam ainda. É o código das ruas que aqui se aplica. Caguetagem não rola, gangsta não delata. Nem dá as costas pra favela por causa de ouro e prata. Vagabundo de verdade não troca a cabeça, não negocia com os homens. E antes que eu me esqueça, não precisa ser bandido, porque eu nunca fui bandido. Mas se eu tô com bandido, é porque eu sei o que eu digo. Em primeiro, eu levo o respeito e humildade, por isso aonde chego sempre tô à vontade. I'm a full time hustler, bouncing on the block, gotta get it how I live, and I'm never gonna stop. Now that gangsta, now that gangsta. When me right through the hood, you can hear the bass knock on the girl, them love me. Me, I'm a city lock. Now that gangsta. Tell you what that means. See, I'm a gangster. Always got my mind on my green. And I'm a gangster. Always gon' do what I gotta do. Yep. Unless it's giving game, the police are selling out his crew. Nah. That's something gangsters don't do. Gangsters keep it trio. A gangster do a crime, he do his time on the Rio. A gangster don't squeal and tell on everyone he know. Put a jacket on your boy, you ain't a gangster, you the hoe. A gangster hold his own boy down when he gone. A gangster put it back up on his feet when he home. A gangster is a home. Boy that never turned his back on another real homie, and it's a well-known fact that that's gangsta. I'm a full-time hustler, posted on the block, gotta get it how I live, and I'm never gonna stop. Now that gangsta, now that gangsta. When me right through the hood, you can hear the bass knock on the girl, them love me. Me, I'm a city lock. Now that gangsta. Dedicam os verdadeiros que fazem suas próprias leis, honrando a tradição que desde pivete aceitei. Difícil de explicar porque é tão natural pra mim, que nem fazer todo dia a fumaça subir. Melhor esquecer tudo aquilo que tu pensa que sabe. Dinheiro, drogas e armas distorcem qualquer verdade. A questão não é o quanto bandido que tu se acha, mas sim quanto valoriza a família e a sua quebrada. Do G para o A, para o N, para o G, para o S, para o T, para o A. Não coloque esta palavra em sua boca se você não representar lealdade aos que te amam. Um corre pra fazer uma grana, trampando ou vendendo gramas, querendo que se foda a fama. Isso é gangsta, porra. Bouncing on the block, gotta get it how I live, and I'm never gonna stop. Now that gangsta. Now that gangsta. When me right through the hood, you can hear the bass knock on the girl, them love me. Me, I'm a city lock. Now that gangsta. Out there, we gon' ride for the pimp, R.I.P. Pimp C. Ain't nobody ever gon' stop this movement. UGK before, UGK now, and UGK until, baby.